Batidão, o DJ cantor do Pará. Gostou, é claro. Produção DJ Netinho, o popular Brasil. Chego em casa, dou de cara com sua foto, com uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Também amou demais, por isso Helder DJ. Helder. Outro dia te observando no Facebook, te encontrei. Já tentei de tudo pra esquecer. Eu te perdi, agora eu sei. Não posso negar que você mudou. Dos teus caminhos, dos teus planos eu já saí. E pra piorar, o sentimento ficou me torturando e ela nem aí. Se hoje eu bebo e choro e ela nem aí. Coração em pedaços e ela nem aí. Estou embriagado e ela nem aí. Todo dia peço a Deus pra esse amor sair de mim. Se hoje eu bebo e choro e ela nem aí. Coração em pedaços e ela nem aí. Estou embriagado e ela nem aí. Todo dia peço a Deus pra esse amor sair de mim. Veja só o quanto eu te quero. Faço de tudo pra te agradar. A minha vida é só você. Faço de tudo pra te merecer. Não posso ser mais do que sou, amor. Você diz que me ama e por que não me dá valor? Meu amor é sem valor, eu sou fraco, mas não sou descartável. Ainda me iludo, seu amor ainda é tudo. Mesmo assim eu te quero, eu sem valor, te dei amor. O que está esperando? Logo me amando. Não pare pra pensar. O tempo é curto. Amor me curta. Quero ser. Alô, Cantinho da Saudade. Há vários anos fazendo história em Mazagão Novo. Pela manhã é lindo nascendo o sol. Vi acordando tão lindo de baby doll. O dia é tão longo, mas tenho que esperar a noite para o nosso show começar. A cama é nosso palco do amor. Pareço um menino louco pelo primeiro amor. Vamos para amar. Vamos para amar. A lua vem surgindo. Desse ritmo de amor. Loucos para amar. Loucos para amar. Cantinho da Saudade. Reduzindo suas emoções. Em vibração sonora. Banda 007. Música em excesso, qualidade em dobro. Tô virado já tem uns três dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos do que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir.

da 007. Mas esta casa eu só vou levar.